Ué, cumpai, tá ligado que o ritmo aqui tá frenético mesmo, Moro Rio, cidade das ilusões. Tem que tá preparado pra viver aqui, pai. Eu tô cansado dos papos de quem não é, porque eu sou do Rio, Rio. Eu vejo Cristo Redentor e os traçantes junto aqui no Rio, Rio. Eu sou escroto e não tenho paciência porque eu sou do Rio, Rio. Sou aprovado em qualquer desafio frio porque eu sou do Rio, Rio. E qualquer canta que o ouvido ouviu, pô. Quantos amigos meu vento levou. Mas mesmo assim minha paixão multiplicou. Eu e o Rio somos igual John e Paul, Paul. Bandidagem na praia, playboy na favela. Talvez um pouco de paz quebre sua janela. Rezas na capela enquanto o crime cobra o pela. Irmãos tão na cela, lado ruim que o crime gera. Eu tenho saudade dos amigos meus que morreram um pouco brigados com Deus. O sentimento do promo talvez não seja só meu. Quando eu ando nas ruas boto medo nos seus. Por quê? Não ando sozinho, sempre ando com fé em Alá. Ando com fumo, com vinho e uma nove pra trocar. Ando com uma gangue de almas, talvez perca a calma com um simples papo que tu acha tranquilão mandar. Por quê? Eu tô cansado dos papos de quem não é, porque eu sou do Rio, Rio. Eu vejo Cristo Redentor e os traçantes junto aqui no Rio, Rio. Eu sou escroto e não tenho paciência porque eu sou do Rio, Rio. Sou aprovado em qualquer desafio frio porque eu sou do Rio, Rio. Estilo carioca na mix, corpo fechado. Esse é meu reino, neguinho, passa logo baseado. BP sigla 2 nessa porra, neguinho. Curte, se quiser vencer aqui, conheça técnicas, lute. Se assuste, só com que é sagrado e não brilhe. Enfrente os seguros na vida, derrotados na bilha. Capito seus sentimentos como a autodefesa. Se assim não fosse, foda-se, já tava morto com certeza. Aqui as ruas tem regras, as gostosas querem os bandes. Dinheiro traz felicidade, destrói com bang bang. Isso faz com que eu ande pensando grande como Gandhi. Fazendo merda por dinheiro, pirando como antes. Mas eu sei o quanto minha carreira vale, vale. Nem a morte é o suficiente pra que eu pare, pare. Tenho milhões de versos como o Turk Pack. Estamos aí de baile em baile, de baile em baile. Eu tô cansado dos papos de quem não é, porque eu sou do Rio, Rio. Eu vejo Cristo Redentor e os traçantes junto aqui no Rio, Rio. Eu sou escroto e não tenho paciência porque eu sou do Rio, Rio. Sou aprovado em qualquer desafio frio porque eu sou do Rio, Rio. Oh.